Fecheiro 25, página 193, capítulo 20. Pita! Grito. Abano com mais força. Começo até a dar-lhe bufetadas na cara, mas em vão. O coração dele parou. Estou a esbofetear o vazio. Pita! O Finnick encosta a Mags a uma árvore e afasta-me do caminho. Deixa-me. Os dedos dele apalpam vários pontos no pescoço do Pita. Percorrem-lhe os ossos nas costelas e na espinha. Depois, fecham as narinas do Pita. Não! Grito, atirando-me ao Finnick, pois de certo ele pretende certificar-se que o Pita está morto. Retirar-lhe qualquer esperança de vida. O Finnick levanta a mão e bate-me com tanta força, tão em cheio no peito, que eu voo de encontro ao tronco de uma árvore próxima. Fico atordoada por um momento, por causa da dor, tentando recuperar o fôlego, enquanto vejo o Finnick tapar novamente o nariz do Pita. De onde estou sentada, saco de uma flecha, coloco-a no lugar e estou prestes a largá-la quando sou detida pela visão do Finnick a beijar o Pita. E é tão estranho, mesmo para o Finnick, que imobilizo a mão. Não, não está a beijá-lo. Tem o nariz do Pita tapado, mas abre-lhe a boca e está a soprar-lhe ar para os pulmões. Consigo ver isso. Vejo mesmo o peito do Pita a subir e a descer. Depois, o Finnick abre a parte de cima do fato macaco do Pita e começa a fazer-lhe pressão sobre o coração com as mãos. Agora que já ultrapassei o choque, percebo o que ele está a tentar fazer. Lembro-me de ver a minha mãe tentar algo semelhante, mas não muitas vezes. Quando o coração de alguém para no Distrito 12, é pouco provável que a família consiga levá-lo à minha mãe a tempo. Por isso, ela recebe sobretudo os queimados, feridos ou doentes. E os famintos, claro. Mas o mundo do Finnick é diferente. O que quer que seja que está a fazer, já o fez antes. Tem um ritmo e um método muito rigorosos. Deixo cair a ponta da flecha no chão, enquanto me encosto à árvore para esperar, desesperada, por algum sinal de sucesso. Os minutos vão se arrastando, agonizantes. As minhas esperanças diminuem. Quando já estou a decidir que é tarde demais, que o Pita está morto, longe, inalcançável para sempre, ele tosse levemente e o Finnick afasta-se. Deixo as minhas armas no chão e precipito-me para ele. Pita! Chamo baixinho. Afasto-lhe os fios molhados de cabelo louro da testa e sinto-lhe a pulsação no pescoço. Ele pestaneja e olha-me nos olhos. Cuidado, diz numa voz fraca. Há um campo elétrico em frente. Ri-me, mas sinto lágrimas a escorrer-me pela face. Deve ser muito mais forte do que aquele no terraço do centro de treino, continuou Pita. Mas estou bem, só um pouco abalado. Estavas morto, o teu coração parou, exclamo. Antes de pensar se lhe devia dizer isso. Tapo rapidamente a boca com a mão, porque começo a fazer uns ruídos sufocantes e horríveis enquanto soluço. Bem, parece já estar a trabalhar, responde o Pita. Está tudo bem, Katniss. Aceno com a cabeça, mas os soluços não param. Katniss, agora o Pita está preocupado comigo, aumentando a doidice de tudo aquilo. Não te preocupes, são só as hormonas dela, assegura o Finnick, por causa do bebê. Levanto a cabeça e vejo, sentado sobre os joelhos, mas ainda um pouco ofegante por causa da subida e do calor e do esforço de ressuscitar o Pita. Não, não são... Deixo escapar, mas estou interrompida por um ataque de soluços ainda mais histérico do que o anterior e que só parece confirmar o que o Finnick disse acerca do bebê. Ele olha-me nos olhos e eu fito furiosa através das lágrimas. É uma estupidez, eu sei, que os esforços dele me deixem tão irritada. Tudo o que eu queria era salvar o Pita e não fui capaz, e o Finnick foi... e só devia estar grata. E estou, mas sinto-me também furiosa, porque isso significa que nunca deixarei de estar a dever ao Finnick ou Dare. Nunca. Como posso então matá-lo quando ele estiver a dormir? Espero ver uma expressão presunçosa ou sarcástica no rosto dele, mas o seu olhar é estranhamente inquisidor. Olha rapidamente para mim e para o Pita, como se estivesse a tentar perceber alguma coisa. Depois abana ligeiramente a cabeça, certamente para a desanuviar. Como te sentes? Pergunta ao Pita. Achas que consegues continuar? Não, ele tem de descansar, declaro. Continuo com o nariz a pingar e nem sequer tenho um bocado de pano para usar como lenço. Então a Mags dá-me uma tira de musgo que arranca da pernada de uma árvore. Estou tão transtornada que nem questiono o seu gesto. Assoo-me ruidosamente e limpo as lágrimas da cara. É agradável o musgo, absorvente e surpreendentemente macio. Reparo num tremeluzir de ouro no peito do Pita. Estendo a mão e pego no disco que pende do fio que ele traz ao pescoço. Vejo uma gravura do meu mimo gaio. É o teu emblema? Pergunto. É. Importas-te que tenha usado o teu mimo gaio? Queria que tivéssemos o mesmo emblema. Justifica-se o Pita. Não, claro que não me importo. Forço um sorriso. O facto de ele aparecer na arena exibindo um mimo gaio é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Por um lado, deve servir de alento aos rebeldes nos distritos. Por outro, duvido que o presidente Snow lhe perdoe o gesto. E isso torna a tarefa de salvar o Pita mais difícil. Querem acampar aqui, então? Pergunta ao Finnick. Não acho que isso seja sequer uma opção, responde o Pita. Ficar aqui, sem água, sem proteção? Sinto-me bem, a sério. Se pudermos ir devagar... É melhor devagar do que ficarmos parados. O Finnick ajuda o Pita a levantar-se enquanto eu me recomponho. Desde que me levantei esta manhã, já vi o Sina ser espancado, aterrei novamente na arena e vi o Pita morrer. No entanto, ainda bem que o Finnick continua a jogar a cartada da gravidez por mim, porque, do ponto de vista dos patrocinadores, não devo estar a sair-me muito bem. Verifico as minhas armas, que sei estarem em perfeitas condições, porque quero dar a impressão de que já estou recuperada. Eu vou à frente, anuncio. O Pita começa a protestar, mas o Finnick interrompe-o. Não, deixa. Ele olha-me de sobrolho carregado. Tu percebeste que havia ali um campo elétrico, não percebeste? Mesmo no último segundo, ias dar um aviso. Aceno com a cabeça, confirmando. Como é que sabias? Hesito. Revelar que conheço o truque do Beatty e da Wireless para detectar um campo elétrico pode ser perigoso. Não sei se os produtores dos jogos registaram aquele momento durante os treinos em que os dois me indicaram o quadrado ondulante. De qualquer maneira, possuo agora uma informação muito valiosa. E se eles souberem que a possuo, poderão fazer alguma coisa para alterar o campo elétrico, para que eu deixe de ver a falha. Por isso, decido mentir. Não sei, é quase como se fosse capaz de o ouvir. Escutem. Ficamos todos em silêncio. Há o ruído de insetos, aves, a brisa na folhagem. Não ouço nada, diz o Pita. Sim, insisto, é como o ruído da vedação no Distrito 12 quando está ligada, só que muito mais baixo. Toda a gente volta a escutar atentamente. Eu também, embora não haja nada para escutar. Lá está, digo. Não conseguem ouvir? Vem mesmo dali, onde o Pita apanhou o choque. Também não ouço, afirma o Finnick. Mas se tu ouves, então faz favor, vai à frente. Decido continuar a farsa. Que esquisito, comento. Viro a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse confusa. Só consigo ouvir do ouvido esquerdo. O que os médicos reconstruíram? Pergunta a Pita. Sim, respondo. Depois encolho os ombros. Talvez tenham feito melhor do que pensavam. Às vezes ouço coisas esquisitas deste lado, sabem? Coisas que normalmente não imaginarias que fizessem barulho, como as asas de um inseto ou a neve caindo no chão. Perfeito. Agora todas as atenções se voltarão para os cirurgiões que me arranjaram o ouvido surdo depois dos jogos no ano passado. E eles terão de explicar por que razão consigo ouvir como um morcego. Tu, diz a Mags, empurrando-me para a frente com o cotovelo. Percebo que é um sinal para eu tomar a dianteira. Como vamos ter de nos deslocar devagar, a Mags prefere andar com a ajuda de um ramo que o Finnick converte rapidamente numa bengala. Faz também um bordão para o Pita, o que é bom, porque apesar dos seus protestos, calculo que a única coisa que o Pita realmente gostaria de fazer era deitar-se. O Finnick segue atrás. Portanto, temos pelo menos alguém atento a vigiar-nos a retaguarda. Caminho com o campo elétrico à minha esquerda, porque supostamente esse é o lado do meu ouvido super-humano. Mas como isso é tudo mentira, corto um cacho de umas nozes duras que pendem como uvas de uma árvore próxima e atiro-as à minha frente à medida que vou avançando. E ainda bem que o faço, pois tenho a sensação de que não estou a ver todos os quadrados que indicam o campo elétrico. Sempre que uma noz colide com o campo, provoca um bafo de fumo antes de cair chamuscada e de casca aberta no chão aos meus pés. Alguns minutos depois, apercebo-me de um estalido atrás de mim e volto-me para ver a Mags a descascar uma das nozes e a metê-la na boca já cheia. Mags! Grito. Cospe isso para fora. Pode ser venenoso. Ela resmunga qualquer coisa e ignora-me, lambendo os lábios com manifesto prazer. Dirijo o olhar para o Finnick esperando ajuda, mas ele ri-se apenas. Logo ficaremos a saber se é venenoso, responde. Sigo em frente pensando no Finnick, que salvou a velha Mags, mas deixa-a comer nozes estranhas, a quem o Haymitch concedeu a sua aprovação. Que ressuscitou o Pita. Porque é que não o deixou morrer? Ninguém o teria culpado. Eu nunca teria adivinhado que ele podia reanimá-lo. Que razão teria para querer salvar o Pita? E por que estava tão decidido a aliar-se a mim? Decidido a matar-me também, se for preciso, mas deixando uma escolha de lutar ou não. Continuo a andar, atirando as nozes, vislumbrando de vez em quando o campo elétrico, procurando manter-me à esquerda para encontrar um lugar onde possamos passar, afastar-nos da cornucópia e, espero, encontrar água. No entanto, uma hora ou duas depois, percebo que isso é inútil. Não estamos a fazer quaisquer progressos à esquerda. Na verdade, o campo elétrico parece estar a conduzir-nos em círculo. Paro e olho para trás, para a figura coxa da Mags, para a película de suor no rosto do Pita. Vamos fazer uma pausa? Sugiro. Preciso de dar outra vista de olhos lá de cima. A árvore que escolho parece projetar-se mais no ar do que as outras. Subo pelos seus ramos retorcidos, mantendo-me o mais possível perto do tronco. Ninguém sabe com que facilidade estes ramos flexíveis se poderão partir. Mesmo assim, subo além do que seria sensato, porque há uma coisa que tenho de ver. Quando chego a uma extensão do tronco, pouco mais larga do que um galho, oscilando de um lado para o outro na brisa úmida, confirmo as minhas suspeitas. Há uma razão porque não podemos virar à esquerda. Nunca poderemos. Desta posição vantajosa, mas precária, consigo ver, pela primeira vez, a arena inteira. Um círculo perfeito, com uma roda perfeita no centro. O céu, por cima da circunferência da selva, está tingido de um cor-de-rosa uniforme. e julgo poder divisar um ou dois daqueles quadrados ondulantes, fendas na armadura, como a Wyrus e o Beatty lhe chamaram, porque revelam o que devia estar escondido e são, por isso, uma falha. Só para ter a certeza absoluta, atiro uma flecha ao espaço vazio por cima da linha das árvores. Há um jato de luz, um vislumbre de um genuíno céu azul e depois a flecha é devolvida à selva. Deixe-se para dar aos outros a má notícia. O campo elétrico encurralou-nos num círculo, numa abóbada, a bem dizer. Não sei qual é a altura. Há a cornucópia, o mar e depois a selva em redor. Tudo muito exato, muito simétrico e não muito grande. Explico. Viste alguma água? Pergunta o Finnick. Só a água salgada onde começámos os jogos, respondo. Tem de haver outra fonte, assevera o Pita, franzindo o sobrolho. Senão estaremos todos mortos em poucos dias. Bem, a folhagem é muito densa. Talvez haja lagos ou nascentes, algures, avento sem convicção. Sinto instintivamente que o Capitólio talvez queira que estes jogos impopulares terminem o mais depressa possível. O Plutarch Heavensby já deve ter recebido ordens para nos eliminar. Seja como for, não adianta tentar descobrir o que está para lá desta colina, porque a resposta é nada. Tem de haver água potável entre o campo elétrico e a roda, insisto Pita. Todos sabemos o que isso significa. Voltar a descer. Voltar para os profissionais e para o banho de sangue, com a Mags quase incapaz de andar e o Pita demasiado fraco para lutar. Decidimos descer a encosta algumas centenas de metros e continuar a deslocar-nos em círculo para ver se há alguma água a esse nível. Continuo na dianteira, atirando de vez em quando uma noz para a minha esquerda, apesar de já nos encontrarmos longe do campo elétrico. O sol bate-nos com força, transformando o ar em vapor, pregando-nos partidas à vista. A meio da tarde, torna-se evidente que o Pita e a Mags não podem continuar. O Finnick escolhe um lugar para acamparmos, a uns 10 metros do campo elétrico, dizendo que podemos usá-lo como arma, desviando os nossos inimigos para lá, se formos atacados. Depois, ele e a Mags arrancam várias lâminas finas de uma gramínea que cresce em tufos de 1,5 metro de altura e começam a tecer esteiras. Como a Mags parece não se ter dado mal com as nozes, o Pita colhe vários cachos e decide torrá-los, atirando-as ao campo elétrico. Depois descasca-as metodicamente, juntando o miolo numa folha. Eu fico de guarda, inquieta, cheia de calor e abalada pelas emoções do dia.